O Furioso Osso Carabao, Carabao. Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade é que eu não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Bora arrochar um pouquinho, vai! Essa música vai pra aquele casal que tá difícil a convivência. Sacou? Tá difícil a convivência! Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. E amigo Guilherme Vacela, lá de Bragança, e a família Grupo Braga City. Isso, se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. E aí, Barabá? Não entendo isso. Se tá mudando difícil pra mim. Tá mudando, tá? Se tá tornando difícil. Pra mim, cê tá tornando difícil. E aí, Fernando? Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Fernando? Amor, eu não entendo isso. E aí, Ceará? Quase que o Mojar me bate agora. Em todo o Brasil. Marco aquela data no meu calendário. Uhul! Dia que você partiu e me deixou. Uhul! Agora a solidão é minha companhia. Passando dia e noite uma vida vazia. E aí, paredão? Coração ferido só faz apanhar. Lembrando teu gemido na hora de amar. Eu olho em minha volta. E amigo Ronaldão também. Me desespere. Um abraço pra você. Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder, te desejar e não te ter. Meu Deus, me... E amigo Diego da GPI pra e o Pablo do Talibã. Tristeza tenha fim. É impossível esquecer essa história. Quando o homem chega na vida de uma mulher, ela diz assim, ó. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou, e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Carabao! Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente... E amiga Fúria Santos, aqui ao lado. Forte abraço pra você aqui do Tom Máximo. Acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir. Siga meu canal, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. E ative o sininho. Eu quero ir com você. Então fica. Então fica. Oh. você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Chupitel da cabana. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Carnaval! Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? E amigo Ceará do Nova Dimensão de Bragominas. Alô, Selby! Que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Da Yara Vitorini tá aqui do Carabá. Certos amores nos deixarão. E aí, Loura? Uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma, assina que acabou de ver nessa cama. Não passa de uma aventura sem sentimento. Carabao. Já ia te contar, agora não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. E aí? Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor. Oi! Fazer amor, pra fazer amor. DJ Tom Máximo. Quantas vezes te beijei e você só me negou. Não pra fazer amor, vou fazer amor, pra fazer amor. Tô pegando pesado na parada. Você diz que não faz amor com mais ninguém. Está sofrendo agora, juro que estou. E amigo Baluído e a Japonesinha, se a... de aqui do nosso Carabao, chora. O nosso casal das fronteiras, minha irmã. E as alianças que comprei tive que guardar. Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar. Você foi meu grande amor e eu sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Não importa quem errou, já chorei demais por não ter você. Dei adeus essa paixão. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Ego, ela tá de um lado e ele tá do outro. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E aí, Jamaica? E quem vai se render em nome desse amor? Alô, Dieguinho! Jean Apolo, lá do Super Pop Live, tá aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom. Nada acabou, começando outra vez. E aí, Mega Fabiola? Achando que já passou. Remédio pra desprezo é cama. É? Para os corações dividir. E aí, Panda? Pra todo casal. O nome da banda? Ama. E amores mal resolvidos é a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. E aí, Jorge e Marcela, tá aqui Carabao! Carabao, mente romântica. Se coloca no seu lugar! Qual quero em meu lugar? Vai! Deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria o jeito certo. E aí, Pedrão e Adeste? Fosse um pouco mais meu parceiro Henrique, o gordinho, onde tem aqui do Carabao. Enxergasse o sentimento em corpo que vai. Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. É simples. Quando o amante quer ser algo mais. É só pagar o aluguel dela. Como é que faz? É só pagar o salão. É que faz? Só o cabelo é 400 conto. O amante quer ser algo mais. Aí o cara já corre. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Ceará, Bezão aí, manda um alô aí. O empresário Beijo Boy, em breve o Carabao e o Robson em Paragominas. Hoje tem mulher que tem duas opções: o A e o B. Mântico. Tá em dúvida? Tá em dúvida. Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Meu amigo Maico Show agora. E a primeira dama Franci e os caras doidos do serviço. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. E aí, Dieguinho da Al-Qaeda? Quem te leva ao céu? E a Evelyn Duarte? Sente daqui do Carabao. O chão, quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? E aí, Baeli? Deixa molinha no chão. Acabou sua dúvida. Toca esse Carabao. Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou o primeiro de sonhar? Máximo. Quero te dizer, amor, essa solidão que existe em nós. Cadê o Betinho ali? De palavras. Meu amigo Betinho lá do Mega Robson, tá aqui do Carabao. Em nome. Ontem eu fui lá. Oi, irmão do que será? Tava camuflado. Esse amor que já não pede mais nada. Oh, oi! DJ Nandir, impressão. Pra não ter fim. Bora, Mia! Não se acende o olhar. A cada gesto seu é tentar. Chegou aí, Frangine, a parada? Chegou aquele caldo? Não precisa. É que o Joãozinho é muito olhudo, meu irmão. Mas eu sei que esse amor. Chegou aí aquele caldo? É tentar. A própria chama. Esse amor que já não pede mais nada. Ele é do Guamá e eu sou do Jurunas. Conhece o meu povo. Olha as indiretas aí, ó. Foram tantas indiretas, eu nem percebi. E o amor da minha vida? Que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Aqui. Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não. Nunca disse seu estado. E o amigo Lobão e o Renato Júnior. Eu perdi a chance. O tacacá do Renato. Feliz. Eu perdi você. E a marca é Mobster! Tiro Silvinho, Tom Máximo. Passou dos abraços que eu ganhei. Só padrão FIFA. De alguma forma passei, guardei. Nosso parceiro Joaquim que está aqui com a gente. De um jeito, mas se controlava. E eu sabia que vazio seu coração estava. Dividimos confidências e até alguns segredos. Tive o seu coração na ponta dos meus dedos. Eu perdi a chance de ser. É, falei em caldo. Chegou um caldo aqui pra mim, olha. Aí, Frangina! Todos os abraços que eu ganhei. De alguma forma passei. Toca aquele baile, aquele baile! Aquele baile, Tom! Presta mais um pouquinho essa gata. E diz assim, ó. Quando vejo o sol brilhar. Sinto vontade de viajar, de pegar o rumo sul. E a gente? A gente nasce, cresce, vive e morre. Sempre no mesmo lugar. A vida passa, né? A vida passa e a gente não vem passar. O Henrique, a Mônica e o Leandrão tá aqui com a gente. A gente não vê passar. Carnaval! Vou pegar meu violão. E aí? E sair pelo mundo a cantar. Jorge! As fala, Jorge! Do meu coração. As coisas que eu tenho pra mostrar. Mostrar, dizer pra você que é meu irmão, que o mundo, o aniversário do Kennedy, nossa união, da minha mão, da tua mão, de uma só voz, meu amor, do teu amor, de todos nós. Luciene, isso aqui do Carabao, obrigado pelo carinho, viu? Carabao. Furioso Carabao. DJ Tom. Tocando na moral. Juro, eu tentei. Não consegui. E amigo Pietro, GV Céu. Isso aqui com a gente, um abraço do Tom. Nunca pensei. E o Kiko, garoto, Teleclube, assim, tá na área. Às vezes sensível. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. E aí, Balsa? Seria bem melhor. Lá do New Age. Nunca ter te conhecido. E aí, Trigo? Quem sabe assim. Fala, pancadão. Nunca teria sofrido. Hoje ele tá no baile, esfriando a cabeça. Agora é tarde, eu sei. sem querer por ti me apaixonei. Carabal, o Furioso do Marajó, a maior tecnologia sonora do planeta. Olha, gente, quinta-feira o Carabal tá lá na fábrica, lá na toca. Ouviu? Quinta-feira agora. Sábado eu festo saudade e vamos estar no Fest Saudade junto com todas as melhores aparelhagens do norte do Brasil. Não consegui. Domingo o Carabal vai estar lá na Florentina. E na segunda-feira, Palácio dos Bares. Nunca pensei. E na terça-feira que fosse assim. É um churrasco na casa do Mortadela. Às vezes sensível e tão provocante. Ele rasga, meu irmão. Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez eu nunca teria sofrido. Pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Enquanto o baile, meu irmão. Carabao, Carabao e o baile. E aí, baby? Baby vai partir no amanhã. Vou fazer pra ela ficar. Meia-noite, 46 minutos. Baby vai partir no amanhã. 0-0 por aqui. E posso fazer. E o Joãozinho do Zap. Ela não vai ficar. Ela precisa ir. Eu a embastagem de tá lá se lamentando. Não posso mais prender. Igual medo. Não quero insistir em vão. O que é? Quase me mata. Se me diz o não. Oh, oh. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. E o caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos. E o bigode já falou que vai até 4 da manhã hoje. O que fazer se ela partir? Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Se o cara só fez a metade do Pix, manda ele fazer mais. Meu amor, eu vou sempre te amar. Oh, oi! Eu sei que tudo pode acontecer, mas eu tenho medo. DJ Tom Máximo! Carabao, Carabao e o baile. Vai! Queres tu saber? E aí, Patrick? Quem manda e quem foi? Pensas tu quem? E a Daiane Araújo, proprietária da loja rapaz. Cabine Chique, fica aqui com a gente. Mando só para saber. E além das mãos chamo você. Que existo sem paz. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai te ver. tá aqui com a gente, o nosso Tarzan. Quem foi o seu mais novo rapaz? E aí, Tílio, do mercado do ver o pé. Sabendo ver o peso, né, amor? Oi! Que além das mãos chamo você. Recordações. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. E aí, farofa? Sempre machucando, saudade vai entrando. Saudade não tem idade. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha, mas veio um dia o triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Cada um foi pro seu lado, mas música ficou pra recordar nosso passado. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que me ama. E aí, Roger? Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais. Onde a gente sonhou. E hoje é aniversário da Letícia. Xuxa, Evelyn Carolina está marcando presença. Lembra detalhes de um lindo caso de amor. Ela ficou na memória. Alô? Vai comigo por onde for. Vai comigo por onde for. Vai comigo por onde for. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende e você se surpreende. Um abraço aí, Débora Martinha. Carabau! Que mulher! Carabau! Nesta hora você vê que já não é. Égua clareou pro baluíto, meu irmão! O espelho se afina e começa a pensar. Ele não é besta, ele vai logo perguntar pra ela: quem será o homem que vai lhe. O Andarilho, o Crevinho e a nega Luxo tá na área! Desse corpo te querendo. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. E aí, Jamaica? Você nem calcula o quanto. Cala o seu grande amor. Quem será que vai dizer? Eu te amo. E a maestra Nayara e a Lizama está aqui. Aqui. É o baile do Carabao. Carabao. As músicas que no passado foram sucesso, você recorda agora. DJ Tom Máximo. Eu só queria ter você pra mim, mesmo assim, como você é. Tom. Não importa o que. Meu amigo Cristóvão da Maxi e a galera do Cruzeiro, isso aqui com a gente. Pra minha mulher, o Furioso. Eu sei da vida que você levou. Furioso. Carabao. Pra sobreviver, nada me importa. Eu já lhe amei. E aí? Tudo isso eu sei. Eu amo você, DJ Tom Máximo. Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz e fazer os teus desejos, cobrir-te com meus beijos e ser muito feliz. O empresário Ceará de Paragominas, o Slap do Pantanal, está aqui com a gente. Furioso Carabao. DJ Tom Máximo. The best production. Number one in the city. Por onde ela anda, Carabao! Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E aí, passarinho? E os passarinhos? E a Midian? Tão distante. Tu apaga a mensagem, hein, Midian? Sabe muito bem aonde anda você. Vou te bloquear. Vai lá buscar. Midian pra perto de mim. Titi, fica pra lá. Se você trouxer, lhe pagarei de paz. Então faz o pix. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais. Meu amigo Toninho do Netson. Bora, Toninho, dança com a patroa aí, meu irmão. Sem esta mulher eu não. Barco parado? Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Pois é. Se ela não voltar, sou capaz. Mulher nova! Se ele fica todo sem jeito. Sou capaz de morrer. Diego da GPI e o Pablo do Talibã. Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Bora, Silvinho! Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam siga meu canal, DJ Tom Máximo, e ative o sininho. O Adriano, Irene Belo, Railson e a galera de Mocajuba. O Neto Braga mesmo. Tem história pra contar. Seja mais, sai do meu coração. Não é Neto Braga? Casa Blanca. Minha gratidão e você jamais sai do meu coração. É o Carabal no baile. Das fronteiras e o casal Claudio. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Carabao. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, Paulo. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ah, é gostoso demais esses momentos. Case o seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte, se a emoção bater forte dentro do seu peito, sente-me de se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Tá meio dos sete lá, né? Logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, morra logo a maçã. Eu sou seu fã. É quando o bailezinho gostoso, né? Aí você fala no ouvido da gata, diz assim que é gostoso demais. Ah, é gostoso demais esses momentos. Carabal! Case o seu par, aproveite enquanto há tempo. Bate forte. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. Tá chegando o forrozão do Natália Liz. Mas e a Nádia Promoto já avisou que esse ano Carabao vai ser bom, volta logo a maçã. Eita, que o bigode se levantou. Bora, bigode. Hello, hello, estou aqui. Aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo o meu bolso? Tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos. E nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Como é que tá o grave do Mortadela? Minha anse... Fica comigo de vez, por favor, não vá. Quem mexeu foi o Taga? Não, não vá embora. Carabao! Leve o meu sonho. sonho azul. A minha alma chora. Até o Mortadela que mexe no som dele é o Taga. Doce amor. Vê se pode uma coisa dessa. Não, não vai embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Isabela. Doce amor. Gostoso pra você! No alto da serra, eu fiz essa canção de amor. Já já vou esquentar, hein? Pra falar dos nossos momentos. E nas asas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Saudade quando em... Saudade! Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. Você já foi enganado por uma mulher? Esse cara aqui já foi, olha aí, ó. Não, não, não, não quero mais saber de você. Não! Todo amor que eu sentia por você acabou. E aí? Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Muito sapato. Apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou. Lá em Bragança. Oh, me enganou. Oh, oh, oh, oh. Eu não, não, não, não quero mais saber de você. DJ Coringa tá na área. E aí, Coringa? DJ Cleito. Isso aqui também do Carabao. Um dia. Um abraço pra você aqui do Tom Máximo. Entendendo o que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Podes crer, podes crer, podes crer, podes crer. Carabao, Carabao, o furioso das recordações. E aí, Evaldo? Lá do Rubi! Rubi! Um bombardeio de som! É de cativar, é só você quem pode me completar. E aí, meu amor? Pois seu amor é como... O nome da banda? O seu calor me arrasta até no chão. Vem, vem, vem! E a nossa amiga Mavilha! Boquita tá na área. Até. Alô, Boquita! Meu amor, e me enganei. Te feri, me feri. E arrependido venho te pedir. Vem, vem, vem, vem. Te chamo, te chamo, eu te amo. Vem me completar. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. coração de alegria, então sorri, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Meu violão me convida pra tocar e eu começo a... Deixa eu abraçar meu amigo Jean Polo e buscar DJ Dieguinho lá do Pop Live. Alô, brincante! Essa canção, sei que você ele, vai gente? Lembrar. E quem sabe até chorar. Chora. Chora só de emoção. Cadê o balsa? Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava. Olha o Blaster Bill do... Blaster Dieguinho do Crocodilo. Eu era louco. Abre teu olho, mortadela. E não sabia. O Wallace Salles. Se pudesse um dia dizer adeus que parti. DJ Evaldo do Pá. Vou falar do passado que me aconteceu. Carabal! Quem tanto eu amei desaparecer, deixando a saudade. E aí, Maurício? E o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. Eu sei que estou agora nesta solidão. Foi que te amei. Por isso não irei culpar você. Foi Deus que quis assim. Todo começo tem um fim. Eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Meu amigo Franco, quero muito aqui com a gente, um abraço pra você. Toda sua doçura. E eu quero, quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. E eu lhe darei minha vida e o meu coração. E o DJ Tom. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor. E amigo comandante Natan e a primeira dama ao lado. Você é tudo aquilo que sonhei. E só? Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. Cadê a foto do Apolo aí no telão? Esse muro tá muito baixo. Pra que viver assim? Suga, suga, suga, suga, suga, suga, suga. Traz uma coxinha, meu irmão. depois te encontrei. Que mudar carroça, ele trazia tudo. JM! Já já o papai vai esquentar aqui, ouviu? Calma, prima. Hoje eu não tenho hora pra chegar em casa. Não quero te ver triste. Siga meu canal, DJ Tom Máximo, e ative o sininho. E aí, Monique? Carabao. O inglês? Welcome! Critica, vai! Você criticou o meu falar e disse que meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabemos. E eu sou? Eu sou latino-americano, que não late mais em portucano. Sou da boca do Amazonas, do Iapoque ao Chubi, uma mistura de línguas. Dessa terra, e ela tá querendo, querendo lhe saborear, me roubar. Vem me dar um copo de cana, um foife aceso pra te alumiar. Fui ver Chicago nos Estados Unidos, olha, Vânia. Fui nas Europa, subi na Torre Eiffel. Fui ver o Big Benson na meia-noite, mas o vampiro não apareceu. E a gringa hostilete. Patrick! Moisés Santiago, eu me lembro da época que o som do meu pai tocava lá no buraco quente. Na época eu sofri demais por sua causa. DJ Porco Morto na época. E aí, Ronaldinho, do Hotel Vila Rica. Seria de mim sem você? Só você dá vida à minha vida. É capaz de me fazer sofrer. Esse tempo Toninho do Netson andava. Tudo é mesmo nada sem você. Isso pegou muito coque de mim. É por isso que eu venho aqui. Eu não me importo que me chamem bregueiro, defendo a classe no país inteiro. Recuperei o tempo perdido. Eu era chique e era esquecido. De que adianta o meu nível superior? Se quando eu encontro você, eu só falo de amor. Bora falar de brega, vai! E se falar de amor é brega, ninguém é brega mais do que eu. Ninguém é brega mais do que eu. Ninguém é brega mais do que eu. Ninguém é brega mais do que eu. Ninguém é brega mais do que eu. Onde começou o brega do nosso Pará? Preciso te encontrar, eu preciso te falar desse amor que me domina. O que foi que aconteceu que não liga mais pra mim? Por favor, me telefone. Chuva lá fora. Por que, meu amor? Por que não volta pra mim como a chuva lá fora? Oh, oh, I love you, mon amour. Oh, oh, I love you, mon amour. Oh, oh, I love you, mon amour. Oh, oh, I love you, mon amour. Te amo demais, te amo demais. Vai! Abre de tudo pra lhe tirar da minha vida, mas não tem jeito. Tá gravando aí, Rubilosa? Só você é a pretendida desse coração que é o seu amante, que não sabe lhe esquecer um só instante. Se lhe deixo muito triste, fico aqui. E aí, Jéssica? Desesperado, morrendo, querendo pra você voltar. Um abraço aí, o Pigo e a sua esposa, convidado aí do Edilson Marabá. Eu vou lhe pedir nossa paz, nossa paz. Chupitel! Porque não vivo, meu bem, sem você. Te amo demais. Quando a gente briga correndo, eu vou lhe pedir nossa paz, nossa paz. Porque não vivo, meu bem, sem você. Te amo demais. Te amo demais. O Wallace. Te amo demais. Oh, I love you, mon amour. Oh, I love you, mon amour. Oh, I love you, mon amour. Oh, I love you, mon amour. Te amo demais. Te amo demais. Puta que pariu. Minha vizinha viu saindo de mão dadas daquela balada. Alô, Mortadela! Puta que o pariu. Minha vizinha é fofoqueira lá da minha rua. Todo mundo comendo o que ela vê, ela fala. Essa minha vizinha é de mal à morte com aquela mina que eu saí lá da balada. Mortadela fala. Minha vizinha é fofoqueira, falou do seu João. E o seu filho é gay e sua filha é sapatão. Falou da Mariana, filha do seu José. E ela está prenha e não sabe. Bora, Beto Braga! Falou do meu irmão, que não sai mais do bar por causa da menina que ele ia se casar. Eu sou um cara morto, sabe como é que é? Quando essa vizinha se encontrar com minha mulher. Puta que pariu, minha vizinha viu. Puta que pariu, minha vizinha viu. Puta que pariu, minha vizinha viu. Ela é fofoqueira. Puta que pariu. Minha vizinha viu. Fiz de tudo pra não te perder. Não percebi que foi em vão. Eu magoei meu coração em troca dessa ilusão. Você brincou com meu amor. Tem jogo sujo. E aí, Nath Show! Aqui nessa solidão eu magoei meu coração. Mas foi bom pra mim porque você me ensinou a não se iludir com o que se fala na cama. Eu hoje aprendi o lado sujo do amor. É somente transa, pois você não me ama. Mas foi bom pra mim porque você me ensinou a não se iludir com o que se fala na cama. Eu hoje aprendi o lado sujo do amor. É somente transa, pois você não me ama. Vai ver, eu quero te mostrar. Eu faço e depois

acenderam a parada, meu irmão. Pelas ruas marchando. Acabou o cangalho, viu? E o Gerrazinho? Volta pra tua casa, moleque. Vem, vamos embora. Que esperar não. Olha o pai do Batata, meu irmão. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Tô em dúvida se é o Batata ou é o pai dele agora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Um branquinha, vai! Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde. Meu amigo Piolho lá do Coqueiro tá aqui com a gente. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Carnaval! Você nem sequer pensou em mim. Pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Meu amigo Jamaica tá na área. Carabau, o som de frequências perfeitas. Carabau, direto dos Campos Marajoaras, para alegrar essa galera. Furioso, Carabau. Eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que nunca sofre pra ter você. DJ Tomásio. Se eu não te vejo, fico a suspirar. Imaginando onde você... E aí, professor? DJ Tom Máximo. Mas que em ti não paro de pensar. Como é que é? Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa também, não me ilude. Vem me abraçar. Aquece o meu coração. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Esse corpo lindo eu chego mais por além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais por além. Vem, chega. Chegou a hora do pregaço! Não faz assim comigo. E não, e não. Não me diga não. E o meu amor vem pra mim. Vem comigo, dance, me lance nesse swing, que vou contigo. Não me diga não, eu amo, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, que vou contigo. Não me diga não, eu amo, vem pra mim. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou. Sonido que meu amor, quero te falar dessa paixão que me devora por dentro, que me devora por dentro. Você é bonita e sensual, desperta o meu lado animal. Me deixa aqui sem sossego, me deixa aqui sem sossego. Quero você, quero você. Todo mundo quer e tanta gente quer. Tanto homem, tanta mulher. Tanto homem. E aí? E até tanta mulher. Oh, oh, você tem uma batida, uma batida. Brilho no seu olhar. Uma batida, Tom. Que me enlouquece. Uma batida. Quero mais a te amar. Uma batida. Aquele solinho, vai. Seu aí, falar. e a baladeira o popopô já vai zapar. Te passa logo o estrato, aquele passe corre. Toma teu mal que vamos logo se mandar. Esse não esquece o paneiro de farinha, que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. E o brega? O pique é misturado com maniçoba, falou com uma gororoba na viagem pra comer. Uma do tempo da outra, e o Carabal toca assim pra você. Deve existir alguém que me faça feliz, que me dê um carinho, um pouco de atenção. Carabal. Não é fácil encontrar o amor ideal, quando a gente sofre dói no coração. Todo mundo pra dançar. Eu tenho medo deste sonho acabar. Carabal! Você é fogo, céu, a terra e o mar. E o que aqui é, meu amor? Siga meu canal, DJ Tom Máximo. E ative o sininho. Me envolver, deixa eu te amar. You turn me inside out, turn me inside out.

Quase que os tonzinhos não lembram da cara do pai. Perdoa meu coração. Foi duas semanas em seguida, papai. Ele não quer solidão. Por isso, fala, Anderson! Perdoa pra mim. Sem ele eu não vivo, é o fim. Olha a música. Paraenses, escutem, DJ Tom, agora de frente com você. A lua inteira agora é um manto negro. O empresário Everton do Mixi Sushi, de coração. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Carnaval! Quero um machado pra quebrar o chão. Alô, Ingrid! Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpe. E amigo Marcelo da Pedreira do céu. Vai! Sempre estar lá. E ver e voltar. Não era mais o mesmo. E mais estava em seu lugar. Sempre estar lá. E ver e voltar. O tolo teme a noite. Alô, brincante! Vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo. Carabao. Cadê o grave do Mortadela? Quando te vi, eu logo fiquei louco. O meu bolso que gosta disso. Senti um frio em mim. Eu acho que é amor, amor, amor, amor. Valeu, paixão. Eu logo te vi. E as meninas do Pix já tá na área. Encantado, então. Por esse grande amor, amor. É com a búfala, ainda tá no circuito, meu irmão. Que amor é esse que me deixa surdo? Que me deixa cego? Clareou? Ou me deixa mudo? Me deixa doente de dor. E paixão. Pergunta se ele morde. Quando me abraças, eu tremo e enlouqueço. Esses teus beijos me virando avesso. Agonizando esse meu coração. O que será? Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor. Siga meu canal, DJ Tom Máximo, e ative o sininho.